É hora de parar um pouco pra pensar. O caminho d'água suja me levar. Sou romeiro peregrino, mais um filho a buscar. Uma graça, luz e paz no coração. Se errei, peço perdão. Se foi bem, eu sei, minha mãe a me guiar. Rumaria a cidade, palco da minha fé. Tanta gente indo a pé pra chegar aos pés da santa e rezar. Um pedido, uma bênção, com gratidão. Uma luz na escuridão. Ser menino nos teus braços e cantar. Nossa Senhora da Badia, nosso guia, nossa voz. Eu também sou seu filho, tu és mãe de todos nós. Sempre a melhor companhia, na alegria e na dor. Amparo contra a tristeza, a fonte de toda a nobreza. Com gratidão, uma luz na escuridão.